Panorama Agrícola para 9 de maio de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 9 de maio de 2012, quarta-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: investir errado é como armazenar água em cisterna furada. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica sobre transporte de animais. Conheça também a máquina de descascar aipim. E no noticiário, informações sobre o Mais Alimento do MDA e da indicação geográfica da carne suína do Oeste Catarinense. Quer participar do Panorama Agrícola? Então ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, cuide do transporte de animais antes do abate. O manejo dos animais deve ser feito em pequenos grupos, da baia até o caminhão. O transporte deve ser cuidadoso, da propriedade até o frigorífico. Animais cansados ou machucados não devem ser embarcados. O transporte errado de animais pode produzir perdas, como lesões e morte, e perda também na qualidade da carne. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós entrevistamos hoje o engenheiro agrônomo Silvano Breda, que é especialista em comunicação, trabalha aqui no setor de TV e rádio da EPAGRE, esteve recentemente em Uruçanga acompanhando a demonstração de uma máquina de descascar aipim que vai facilitar a vida do produtor. A máquina realmente foi aprovada, Silvano? Então, Mauro, essa máquina foi apresentada a um grupo de produtores lá. Depois da apresentação, assim, as opiniões que eu perguntei aos produtores que vieram de vários municípios do litoral catarinense, estiveram lá, todos eles acharam que é uma maravilha. Né? Em função de uma série de razões. Veja bem, na cultura da mandioca, no ciclo toda da mandioca, um dos pontos de estrangulamento para o beneficiamento da mandioca até chegar ao produtor, seja in natura, a raiz, ou em uma forma de polvilho, outras formas de industrializar a mandioca, é a mão de obra para o descasque. Quer dizer, o descasque é o entrave, é onde trava o rendimento. Quer dizer, uma pessoa leva muito tempo ou produz pouco durante o dia para descascar a mandioca manualmente. Né? E, quer dizer, além disso, como concentra essa questão da mão de obra em determinados períodos, isso dá problemas até na justiça trabalhista, em alguns casos da microindústria, né, que transforma mandioca, problemas de saúde, e até eu vejo pessoalmente, como técnico, como extensionista, Mauro, o seguinte: a tecnologia, ela é desenvolvida não só para aumentar a produtividade, rendimento, mas para melhorar a vida das pessoas, né, do produtor que já tem um serviço muito sacrificoso, para usar uma palavra usada no meio rural, né, muito difícil. Então, quer dizer, se você puder humanizar o trabalho, facilitar, então, com relação a isso tudo, sem falar no rendimento, né? Quer dizer, o que uma, duas, três pessoas produziriam essa máquina, com motorzinho de 2 HP, ela chega a render, com três pessoas ali, uma alimentando, outra retirando, limpando as cascas, etc., ela chega até a limpar 2,5 toneladas por dia de raiz de mandioca. É muita mandioca. Então, você imagina para alguém que tem uma indústria, agroindústria familiar, né? Põe na situação lá o pai, a esposa, alguns filhos, né? Trabalhando no dia a dia, beneficiando mandioca, nos diversos subprodutos que ela fornece, né? o quanto uma máquina dessas vai facilitar, vai aumentar o rendimento, melhorar a vida deles, a saúde deles, e permitir, porque quando tu trabalha em escala, tu tem uma série de economias, né? E você também atende melhor ao mercado com maior quantidade, vai ganhar mais dinheiro, né? Que também é muito importante. Então tem todos esses lados, essas questões a serem analisadas, não é? Silvano Bredê, essa máquina tem nome, tem custo, onde foi produzida, já está sendo produzida em escala industrial ou ainda não? Sim, foi apresentado o protótipo, ele ainda, provavelmente no decorrer do tempo ele vai ser melhorado, né? A Universidade Federal já está trabalhando em cima disso, o pessoal da IPAGRE levou até a universidade, mas o custo dela, a pessoa que apresentou, uma fábrica lá do Oeste, maravilha, no extremo oeste, estava vendendo, está pondo no mercado a venda por R$25 mil, né? De 25 a 30, dependendo do tamanho de esteira, alguns detalhes da máquina, né? E ela pode, se ela funcionar com um bocal, quer dizer, um local para ir introduzindo as raízes de mandioca, é esse preço. Se tiver, ela pode ter dois ou três bocais, a cada bocal vai uma outra, porque ela funciona com um conjunto de navalhas, né? Então, para cada bocal vai um conjunto de navalhas. Então, se tiver mais de um bocal, vai acrescentar R$15 mil. Os cálculos feitos lá pelos técnicos me impressionaram, porque em um ano, em termos do rendimento, em um ano essa máquina se pagaria só em economia de mão de obra. Muito bom. Excelente a notícia aí para o setor produtivo da mandioca. E o preço, você acha que ainda é inviável para a maioria dos produtores? Ele pode acessar financiamento? Não, aí que está. Eu acho que o preço ele não é viável. É um investimento, né, na saúde, no rendimento, essas melhorias. A gente tem que evoluir, né? O agricultor também ele vai se tornando cada vez mais um empresário do meio rural. Agora, eu vejo que para o agricultor familiar, deverá as associações, vão eu vi lá o pessoal da associação do pessoal da mandioca lá falando, vão se unir, vão buscar junto à IPAGRE, aos bancos, às prefeituras, secretarias de agricultura, um financiamento dentro do PRONAF, né? Que facilite a aquisição desse trabalho, de repente em grupos, em associações, né? Alguma forma eles vão achar. Uma máquina de descascar aipim ou mandioca que em um ano o investimento se pagaria. Pelos cálculos feitos ali que apresentaram, quer dizer, a curtíssimo prazo, né? Correto. Agradecemos a entrevista aqui com o extensionista Silvano Breda, do programa SC Agricultura, falando sobre essa máquina de descascar aipim apresentada recentemente em Uruçanga, que vai facilitar a vida aí do produtor de mandioca de todo o estado de Santa Catarina. Obrigado, Silvano. Um grande abraço. É hora das notícias. A Embrapa Suínos e Aves de Concórdia e frigoríficos da região estão se reunindo para começar a buscar o reconhecimento e a criação do registro de indicação geográfica para a carne suína produzida no oeste catarinense. Produtores também estão criando a Associação dos Produtores de Carne e Derivados de Suínos do Oeste Catarinense, que vai reunir documentos históricos que provem a notoriedade da região como pioneira e de reconhecida qualidade nos produtos de carne suína. É essa associação que vai pleitear e gerar o registro de indicação geográfica, que deve ser usado como um selo nos produtos que forem produzidos segundo as normas de regulamento técnico de produção da indicação geográfica. O registro de indicação geográfica tem o objetivo de identificar a carne suína produzida na região oeste, levando em conta a cultura do povo e as formas de preparo que conferem ao produto um sabor diferenciado e característico. Para conseguir o registro, é preciso a aprovação do Instituto Nacional de Proteção da Propriedade Intelectual. Informação do Mais Alimentos para você. O Mais Alimentos, programa do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, destina recursos para investimentos em infraestrutura da propriedade rural e assim cria condições necessárias para o aumento da produção e da produtividade da agricultura familiar. Os agricultores podem financiar até R$ 130 mil individualmente e até R$ 500 mil coletivamente. A taxa de juros para financiamentos de até 10 mil é de 1% ao ano e acima desse valor a taxa fica 2% ao ano. O prazo para pagamento é de até 10 anos com 3 anos de carência. O Mais Alimentos do MDA é uma ação estruturante que permite ao agricultor familiar investir em modernização e aquisição de máquinas e de novos equipamentos, correção e recuperação de solos, resfriadores de leite, melhoria genética, irrigação, implantação de pomares, estufas e armazenagem. Esta linha de financiamento contempla também projetos associados à apicultura, aquicultura, avicultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, caprinocultura, fruticultura, olericultura, ovinocultura, pesca e suinocultura e a produção de açafrão, arroz, centeio, feijão, mandioca, milho, sorgo, trigo, cana-de-açúcar e palmácia para a produção de palmito. Tudo isso financiado pelo Mais Alimentos do MDA. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.